E a gente começa, porque Tapioca vai entrar em algum momento, não sei quando, ele fala que ele vai entrar, vamos descobrir se vai entrar mesmo ou não. Vai nada. É, aí eu, a gente já sabe Rubiane que não vai mesmo. Já enquadrou ele. Depois da última live que ficaram anunciando aos quatro ventos de que ele é o gostosão, de que ele tem fãs, de que isso e aquilo, você acha? É que a gente ficou vendendo o Rubiane Tapioca. Já eu acho que Rubiane já botou ele pra dormir na Rubiane casinha. Ficou claramente emputecida com o fato que o nome do último episódio tanto foi é que pra se redimir, o médico mais lindo do Brasil. Pra se redimir, ele já comprou o aspirador robô. É, olha, a gente tem toda a história. Tem a visão ali do alcance. Temos uma história tela dos bons aí. Uma história tela dos bons aí. O pessoal tá indo, eu já tô voltando. A palma de contra a quarentena! Ouvintes de peso, univos, de São Paulo, aqui é Dudu Salles, está começando mais uma live do Papo de Gordo na quarentena, vá se fuder, Flávio Soares! Clássico nunca morre. Não morre, com certeza não morre jamais. Hoje estamos aqui nessa noite fria de sexta-feira, pelo menos aqui em São Paulo tá friozinho. Eu tenho certeza que na Bahia não tá, né, Ernesto Belotti? Porque nunca faz frio na Bahia, não é isso? Especialmente calor hoje. Especialmente calor hoje, muito bem. Ernesto Belotti, você cortou o cabelo desde a última vez que você participou, você não tá mais parecendo uma tia velha, tá parecendo apenas um Belotti velho agora nesse momento. Foi necessário, chegou não, no ponto de não. Já que... foi comprovado que Belotti parece com a velha dos gatos. Sim, é verdade. Isso foi comprovado em várias fotos. É verdade. Mais do que nunca, olha, eu jamais na minha vida imaginei que a gente conseguiria acompanhar em tempo real uma pessoa com um Belotti de eu não entendo como é que vocês gostam de bicho ou se apegam para eu sou uma velha dos gatos que tem quatro gatos em casa e tá crescendo. A lista tá crescendo, né, Belotti? Daqui a pouco chega mais um. Temos um limite de 50, né? Mas quando atingir a meta, a gente dobra, né? Pode voltar pelas capitais. Eu não sei se está muito próximo ainda, mas eu bati a velha dos gatos que fez até velório pro último gato que faleceu. Que Deus o tenha em um bom lugar, foi, né, Belotti? Complicado. Que Deus o tenha no céu dos gatinhos. Mas falando em ter coisas num bom lugar, o Carlos Júnior... No inferno dos gatos, que os gatos vão pro inferno, vão pro céu não. Não vai não. O Carlos Júnior, vamos focar no bom lugar, Carlos Júnior, porque nessa semana aconteceu uma história aí na sua terra, na sua região, no seu bairro praticamente, né? Do seu bairro. Do seu vizinho. O seu chefe, ou provavelmente... Na sua secretaria. Sei lá, o síndico do seu prédio, né, Carlos Júnior? Não. Eu soube que aconteceu uma questão aí de que alguém colocou alguma coisa aqui, no bom lugar, não foi assim? Eu não pertenço à família Bolsonaro pra estar integrando o pra ser meu chefe, entendeu? Então vamos começar por aí. Nem pra ser chefe, nem pra ser vice-líder. Não, vice-líder tem vários. Temos vários vice-líderes. Temos 6 deputados vice-líder e temos 2 senadores vice-líder. Vice-líder é só um nome. Tá, mas é isso? A sua defesa era essa? Eu achei que ia vir mais coisa, só isso. Porque ele tem medo, né? Ah, tá bom, você não quer... Porque eu tenho, entendeu? Eu tenho... Aí, meu tá íntegro, não recebeu nenhuma nota, não tem nem R$100 perdido. Quem tem medo. Eu não sei se você recebeu alguma nota, mas o Guilherme Dourado acabou de mandar aqui R$5 no superchat dizendo um brinde a essa cesta estranha. Eu realmente brindo a você, Mayra, vem de lá, Mayra. Mas que aí, Dudu, vamos brindar me essa cesta. Me esclarece uma coisa, o superchat vai pagar na sua bunda ou não dessa vez? Nós vamos deixar ele todo aplicado na poupança do Papo de Gordo. Essa é uma pergunta que eu não saberia responder ainda. Na real, eu ia devolver a pergunta pra você, que é pra saber se no financiamento coletivo, se além do pagamento do PicPay, tem a opção de pagar na bunda também, mas eu não sei como é que funciona. O dinheiro do PicPay e do Apoio está todo investido num fundão. Entendi. Rapaz. Tá aplicado no fundo. Entendi. Não dá ideia que o pessoal vai querer começar a pagar em nota de R$2. Não, mas assim, ô Júlio, pra uma pessoa que, sei lá, caiu de paraquedas, que não sabe o que aconteceu no mundo, tem alguém ouvindo a porra da live por aqui vazando som. É o Belote. É o Belote. Eu acabei de limpar. É claro que é o Belote. É evidente que é o Belote. 40 anos de curso, você tá fazendo um negócio. É difícil isso. De volta, o Carlos Júlio, você... Eu já falei que eu não quero mais gravar com amadores. Você que é o nosso especialista, sei lá, em levar dinheiro escondido na bunda, não sei. É, conta essa história, mas o que aconteceu exatamente? Ele é, ele é especialista em lavagem de dinheiro, depois que passou pela bunda. Exatamente. O lance de lavar dinheiro agora ganhou um novo conceito. Jesus do céu, agora fiquei com fome de ser lavador de dinheiro. Jesus do céu, Polícia Federal. Não ouça eu não, Polícia Federal. Não, mas Júlio, vamos lá, vai. Até porque é melhor você explicar que você é o único que vai saber falar juridicamente sem ninguém correr o risco de ser condenado por ter falado mais do que deveria. Então vamos lá. Conta e agora lavar... Lavar dinheiro agora pode ser lavar dinheiro no bom sentido. O dinheiro realmente precisa ser lavado. É para isso que existem duas palavras: lavar e higienizar. Justo. Então, durante a semana que passou, né, na terça-feira, nós acordamos todos com uma notícia que tinha ocorrido uma operação da Polícia Federal aqui no estado. É, mais uma. É, no seu vizinho, né, na casa ao lado da sua. Você pode fazer que é o lado, mas olha, é bem próximo, entendeu? Mas enfim, se não der o caso... É perto o suficiente pra ter achado as notas no chão, né? É, não seria bem no chão que você ia achar, cara, do lado. Justo. Mas enfim, que houve uma busca e apreensão na casa de um senador aqui do estado. Certo. E que em certo momento foi-se visto que havia um certo volume avantajado na região glútea, da glútea do senador, e foi dado uma ordem de revista ali, né? Foi um maculejo, rolou. O senador, num primeiro momento, acharam 10 mil, uma coisa assim. Aí depois perguntaram pro senador, e aí, tem mais alguma coisa? Ele retrutibiou, não sei o quê. Aí, uma inquirida mais forte, o cara chegou e botou lá mais 17.900. O que muito me estranhou é onde foi parar esse... Esses 300 reais tava faltando, né? 100 reais. Porra. Ah. Aí, numa terceira inquirida, tô de novo ao senador, não tem mais nada. Olha aí, já descobriram o Júnior. Júnior tá grampeado, já tá falhando sua internet. Mas já aí. Já tem certeza? Tem certeza que não tem mais nada? Aí ele puxa mais 250 reais. Não sabemos de onde ele puxou esses 250 reais que não tinha aparecido no começo. Ele fez aquele truque do mágico. Ele fez aquele truque do mágico. Olha só o que eu achei aqui atrás da sua orelha. O que muito me assusta, a mim pelo menos, né? É porque eu pensei que, num primeiro momento, era em lobos guarás que estaria guardado, depositado esse dinheiro na poupança, entendeu? Uhum. Mas depois que eu vi as fotos, a quantidade de lobo guará para de onça pintada era ínfima, entendeu? Era ínfima! Mas assim, eu só achei uma parada. Porque o lobo guará está em extinção, João. Por isso que tinha menos. Tem menos. Mas tem uma parada que pra mim não ficou muito clara, assim. Eu entendi essa separação toda aí de dinheiro foi faltando e tal. Mas se na reta final foram 250. Na reta não, no reto. No reto final! Foram 250? Então, tecnicamente, tá faltando 50 reais em algum lugar ainda, né? Vai sair. Vai comer um pouquinho de fibras e vai sair da parede. Esse é aquele momento, né, que se alguém virar e pergunta assim, mas cadê os 50 reais que tava faltando? No cu, é claro, né? Nenhuma dúvida de onde é que tá a porra dos 50 reais. Ele já tá com uma dieta à base de ameixa, muita fibra e tal. Ó, eu diria que ficou perdido em algum lugar. Alguma onça pintada e algum peixe boi, entendeu? Eu queria dizer... Aonde eles estão? Se eles fugiram para o mar, se eles voltaram para a natureza, não sei dizer. Mas que tá estranho, tá? E eu queria dizer que não é só nota de dinheiro que se esconde nesse lugar. Porque um passageiro foi preso com duas barras de ouro Que vale muito mais do que dinheiro, pois se você já não disse isso. Escondido no reto. É, verdade. Mas aí vamos lá. Não, meio aí eu tenho que perguntar. Quilo de ouro. Meio quilo de ouro? É muito ouro. É muito ouro. Inxalá. Inxalá. Inxalá, literalmente, né, Flávio? Vai já mesmo. São duas barras de 250. A barra de 250 é um pouco maior que uma caixa de fósforo. É menor que um maço de cigarro, entendeu? Então não é uma coisa assim muito enorme que mas você possa chegar assim. Duas barras. É porque entendi. Esse povo não sabe roubar. Uma caixa de cigarro na bunda e tu acha pouco? Rapaz, eu já vi tanta coisa maior na bunda dos outros. Olha, eu não sei qual é o conceito de bunda que vocês têm, mas uma caixa de cigarro é uma coisa... Assim, em Lobos Quará, Júlio, o que seria um grande volume para a sua bunda? Rapaz... Eu acho que passou de dois, o Guará já tá grande já. Dois? Você tá achando a caixa de fósforo pequena, porra? Mas você é pobre mesmo, né? Porra, dois não. Foda. Podia ser uma barra de 1 quilo, ou uma barra de 5 quilos, porra. Aí seria uma barra profissa, entendeu? Rapidinho, um minuto. Mas... Deixa eu voltar a falar de cu, peraí. Eu queria ver ela parar no cu do sujeito. Peraí. Falando de dinheiro, a gente precisa agradar as pessoas que nos mandam dinheiro, mesmo que não seja no cu. Então vai, Mayra, o que é que aconteceu aí? Rufer Kishka. Não sei falar seu nome, mas Rufer. Um brinde, Rufer. Um brinde pra você. Ele mandou R$5 aqui no superchat e pediu pra mostrar a taça, achei. Então pronto, a taça tá aí. Desculpa interromper a sua sobre o cu do Júnior. Não sei agora que eu dei um gole. Mas... Ok, voltando ao cu do Júnior. Voltando ao cu do Júnior, sim, Júnior. Então quer dizer que uma caixa de fósforo é um tamanho ok, é isso? De fósforo? Olha só. Gente... O ouro deve estar quanto agora? Se o dólar tá R$6, o ouro deve estar R$100 a grama do ouro. Você pensar meio quilo de ouro, até você topava essa, Dudu. Ah, meu filho. Olha, ele até saiu. Mas vamos lá, Júlio. Então, até um maço de cigarro no cu, beleza. Tá, porque tá falando de maço, vamos falar de um maço daquele de papel molinho, né? Porque tem o de caixinha dura. É, o barra de ouro normalmente é duro, né, Elba? É duro, aí a gente tem que pensar na dureza. Não, vocês estão falando em ouro ou em dinheiro? Não, na dureza. O que eu estou falando aqui... Não, cara, o cara pode levar meio quilo de ouro em pó. Meio quilo de ouro, enfiou lá e foi viajar de avião para contrabandear. Mas eles podiam ter feito ouro em forma de... Supositório? De bala, de revólver, pequenininho, isso. Aí é de boa. Ou em pó. Não, mas foi é melhor do que uma caixa de cigarro. Não, mas ela parecia aqueles biscoitinhos... É, tem um biscoito de champanhe. Biscoito de champanhe. Ele já era meio anatômico. É. Assim, de... Então, botar um biscoito de champanhe é de boa se botar no cu pra você, é isso, Barato? Você quer dizer? Não. O pessoal tá enfiando biscoito no biscoito. Ah, entendi. Não, tudo bem. Tá, mas então, o moço poderia ter usado... Eu acho que o... Se o Gabu tivesse aqui, ele fala, sendo discreto, qual é o problema? É. Não, o que eu queria deixar aqui como sugestão é assim, se você vai receber propina e tudo mais, porra, peça em barra de ouro, velho. Que vale mais que dinheiro. O Silvio Santos sempre diz que vale mais que dinheiro. Pois é. É porque, Mário, é o seguinte, o que o senador teria acontecido com o senador se ele chegasse e falasse no meu cofre? É meu, sim. Eu guardo em casa porque eu vou pagar meus funcionários, eu acabei de vender o gado, acabei de vender um negócio. É pra pagar ou é só poupança eleitoral? Que eu tenho em casa? Ele trabalha vendendo não, carro. Pagar cabo eleitoral. Não pode falar isso, não. É, eu vou comprar um apartamento. Isso aí? Com espécie. Eu acho melhor. Isso aí não teria problema algum. Ele pode, todo mundo pode ter dinheiro guardado em casa, até um certo limite, que não é R$40 mil. Uhum. O problema foi ele chegar durante uma busca e apreensão, ele está tentando ocultar possíveis provas de um ato ilícito. Pois então, nesse momento que ele enfiou o dinheiro na cueca, ele tentou ocultar. Então, o crime que ele praticou, Presta atenção na palavra, oculta. Antes foi de lá, entendeu? Então, ele foi. Eu diria que o advogado dele orientou ele muito mal e mandou ele. Eu concordo. Eu entendo mal, dar o dinheiro no lugar indevido. Ah. O pior disso tudo que eu acho é que a gente descobriu que o senador não limpa a bunda direito. Como assim, mano? Isso, é só já saíram sujas de cocô. Como assim, Mariana? Tinha sujeira de cocô, tinha nota com sujeira de cocô, Dudu. É. Aí não existem provas, eu não vi essas fotos, então, nem quero ver, por sinal, por favor. Se tá na internet, é verdade. Falaram no Twitter. WhatsApp é verdade. Ilma, não existem provas de que o cocô era do senador. É, tem que ter perícia nesse caso aí, tem que ter perícia. Tem que fazer DNA nesse cocô aí. É muita vergonha. Mas... a gente tá com um governo com carência na fase anal, literalmente, né? muita vergonha. O Samuel Melo acabou de mandar 10, depois 12, ou seja, 12 reais de superchat, dizendo que ele não tem 30k pra colocar no fiofó da gente. Mas aqui vai a nossa contribuição. Boa noite. Não, mas de 5 em 5 a gente chega lá. Vai fazer esse experimento. Na sequência ele tem bastante. Somos em quantos aqui? Na sequência ele fala que ele tentou escrever. Mas o YouTube não deixou escrever cu, então ele ficou cu. Fui escrever cu, o YouTube não deixou, virou cu. Mas tá tudo bem. Muito obrigado. Esses 10 reais superchats são melhores do que 30 no cu. Eu tenho plena certeza disso. O senador leva a sério aquela frase assim, né? Na bundinha não vai nada? Ele levou a sério mesmo. Né? Não, caso vai, né? Vai 30 mil. Vai com força, né? Porra. Eu fico pensando assim, a gente até brincou sobre isso no grupo, quantos mil reais você consegue esconder no cu? Assim, sem colocar realmente dentro do seu corpo, apenas entre as nádegas. Quanto cabe, gente? Sim, mas foi onde o senador escondeu, então, pelo amor de Deus. Consegui imaginar até aí. Quanto cabe? Mas quanto é capaz de colocar assim? Não, Depende, né? A gente já tá flácido. Rapaz, olha só, se você pensar... Eu não tenho dinheiro pra pensar. Se você parar pra fazer gado ao estômago, o estômago tem não sei quantos metros abaixo que a gente tem, acho que é 8 metros ou 9 metros, uma coisa assim. O estômago não, intestino. Dá bastante dinheiro, cara. O estômago grosso delgado, estômago tem... Eu não tô falando de enfiar, Júlio, porque aí realmente o céu é o limite, são metros e metros. Tô falando... O céu é o limite! Na verdade, o limite não é o céu, seria tecnicamente o esôfago, né? O esôfago é o limite, vindo de baixo pra cima. Mas eu tô perguntando... Na bandinha, tipo assim, entre as nádegas, quantos mil reais são capazes de caber? Rapaz, olha só. Eu vou te explicar melhor pra você entender. Qualquer um que já assistiu um vídeo do... O que é isso aí, Melote? Dá muito dinheiro. Um livro. Aí é largo demais, Melote. Acho que aí não dá, não. Talvez, ó. Aqui, ó, esse caderninho, talvez aqui. O molecinho, talvez isso aqui dê. Sabe que aí é. Tipo, é a largura de um dedo. Talvez dois dedos. Dudu Salles, é porque você não tem bunda. Ah, entendi. O Dudu é cu de grilo. É. Vamos fazer o seguinte: os leitores mandam os 30 mil pra gente e a gente faz o teste dela. Combinado. A gente manda a foto. Só fazer as anotações, tá? A minha parte na pesquisa vai ser só fazer as anotações. Não, mas eu não entendi. Quando você falou que eu sou cu de grilo, é porque o quê? Vocês, mulheres... Cu de grilo... é que grilo não tem bunda, é reto. Essa parte eu entendi. Aqui em casa a gente usa a referência de Bila Bilu. Bila Bilu? Bila Bilu. Ah, ela é fontezinha, Bila Bilu. Não peguei a referência. Não, é típica, é regional. Tu não teve filho, cara. A Bila Bilu é um elefante rosa bunduda. Não, mas não é bunduda, é chapada. Assim, é verdade, ela é reta. Era ela sem bunda e o Barney sem mão. Ela, apesar de ser um elefante grande, por trás era um... É verdade. O meu irmão eu chamo de cu de grilo. Como todo elefante é sem bunda, gente. Todo elefante não tem bunda, tá? E o Dudu que não deixa a gente mentir. A tomar no cu, filho da puta. Que coisa feia. Não, mas só pra entender. Quando o Mário falou de que é porque eu não tenho bunda, é porque mulheres que têm bunda é mais difícil colocar mais dinheiro no meio, é isso? Não, tem mais espaço para frente, assim, sabe? Para caber. Prende mais. Pensa quanto dinheiro uma paniquete pode guardar na Buda. E sem enfiar dentro, entendeu? Entendi, é muito dinheiro. Entendi. Realmente está aí. Tá aí um teste interessante pra você ver. Onde está o João Kleber? Alguém tem que mandar muito dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, tanto 30 mil em casa. Não. Se for de 5 e 10 e 2, aí vai demorar um bocado. Vamos botar um mínimo nesse negócio aí de 50? Não, vamos botar. 50 faz muito volume, melhor só Lobo Guará, gente. Não. Tô falando o negócio aí do chat. Coloca 50, o mínimo, pra gente... Ah, tá, o superchat mínimo é 50. Fazer a prova. Entendi. Não, acho melhor não. Tem que ser inspirado aí. Não, acho melhor a gente não passar por esse tipo de momento, não. É. Não tô afim. Olha, estamos no meio de uma pandemia. Vai dispensar 50 pau. Dudu, vai que o mundo acaba. Ninguém nunca vai saber dessa história, quantas Dudu. Parcelas você viu do que seu o Flávio HD? Já ficou interessado. Quantas parcelas de HD dá isso? De conta, 50 mil. Não tem problema. O Flávio topa, já entendeu. Eu topo. Ô, Belotti, você trabalhou em várias obras, sei lá, de empresas estatais. Que eu não vou entrar no detalhe, né? Sobre qual empresa foi, que é da mesma empresa relacionada qual com o Caio Balena. Qual ramo de atuação, se era petróleo ou não. Você trabalhou em muita obra? Como que a Peluzada levava o dinheiro na bunda? Não, eu ia perguntar como pra... Como que era o dia do pagamento? eu não ia tão longe assim, entendeu? Eu só queria saber se na sua experiência, sua larga experiência nisso, sabendo que rola tanto essa parada de dinheiro correndo pra um lado e pro outro em obra e tal, se você chegou a conhecer alguém lá que tinha o hábito de levar materiais escondidos na bunda. Não precisa ser dinheiro. Com EPI, exatamente isso, um capacete, aquela luva de couro, sei lá. Eu tive acesso apenas às vezes em algum tipo de obra, a gente separava o dinheiro em envelope e entregava o envelope ao cidadão, na sexta-feira e tal. Mas nunca sabia onde ele botava, não me preocupava onde ele botava o envelope. Às vezes trabalhava em local perigoso, o cara indo pra casa, ele podia achar mais arriscado e chegar com o envelope na sexta-feira que é manjado. Ele devia tomar mais cuidado pra esconder, mas eu não me preocupava onde. Você nunca perguntou. Não era uma coisa que perguntava, né? Na hora que eu entreguei o envelope, ele assinou o recibo, eu já me lembrei da... É dele, seja feliz, é dele. Entendi. Não é justo. Gente, eu só entrei pra dar oi, eu tô indo dormir. Ah, não, vai não, Euba. Você não vai conseguir, Euba. Você quer dormir cedo hoje por quê? Você vai fazer o quê que você quer dormir cedo, Valena? Me conta. Porque amanhã, às 6 da manhã, eu vou viajar. Vai viajar, Valena? Mas a gente tá no meio de uma quarentena. Não pode viajar, pois não. Pois é, mas eu sou obrigada a viajar. Eu não vou passear, eu vou pra casa. Você vai, mas você já não tá em casa, você não fala que é Ibituba. Não, mas não pode viajar aí. Não, Dudu, eu sou uma pessoa que eu resido em vários locais. Tá bom. Não, eu tenho que ir no Rio ver se eu tenho casa ainda, né? É, importante. Até porque, sendo você vizinha de quem é, pode ser que já tenham lhe expulsado do condomínio. Tem isso. Vou saber se aquilo já não virou assim... É sempre possível. Você já foi tudo comprado à vista, né? Aham, talvez, né? Dinheiro vivo. Com parcelas de R$2.000 foram colocadas no caixa rápido, talvez, é sempre possibilidade. Não, mas eu vou assim, me cagando de medo e volto sábado que vem já tô em casa. Mas assim, tô muito cuidado então de ir pra lá se cagando de medo, porque, né? Nunca se sabe qual é a coisa. Tem dinheiro na bunda, eu cagar de medo. Nunca se sabe. Não entendi, você vai amanhã e volta na semana que vem? No próximo sábado, é. Por que vai todo mundo se você for pra fazer? Não vai todo mundo. O Coral vai ficar. Ah, vai só. Ah, já vai ser uma viagem romântica, agora eu entendi. Eu não vou sair daqui pro Rio pra isso, né? Ela tá com saudade de fazer topless na sacada, já, gente. Tô com saudade de ficar pelada na sacada. É, já tá explicado. Fica pelado também. Tá explicado. Ô, Júnior, para de bater nas coisas durante o negócio, velho. Eu tô indo. Tá. Beijo. Mesmo. divirtam. Beijo. Beijo, Elba. Tchau. Boa viagem amanhã, viu? Fique bem. Obrigada. Tente não voltar com dinheiro escondido na bunda, por favor. Eu vou lá ver o que que rola na vizinhança, ver se tá sobrando dinheiro. Tá bom, aí você conta pra gente o que aconteceu. Beleza, combinado. Beijo. Tá. Boa viagem. Ô, Flávio Soares, hoje, né? Ou foi ontem, sei lá. Saiu uma charge sua, muito legal, muito interessante. Eu gostaria que você contasse sobre essa charge. Sai todo dia. Não, mas a que saiu hoje foi realmente, assim, mais legal ainda. Porque era exatamente em cima dessa história do dinheiro escondido no cu. Queria primeiro que você contasse a charge, a versão censurada e a versão oficial, pra dar a oportunidade das pessoas conhecerem o picpay.me/Flávio Soares, com Z. Não, a charge, cara, eu primeiro fiz a charge, antes dessa eu fiz aquela que era só o closezinho da bunda, né? Uhum. Aquele bagulhão de pum e três maços de dinheiro voando, né? Sim. Aquela foi a charge que eu coloquei no dia seguinte que estourou o caso. Uhum. Mas, cara, eu terminei essa charge, me veio na cabeça imagem de festa infantil. Sabe, você contrata o mágico lá pra festa infantil, ele vai, tira o coelhinho da cartola e o Joãozinho fala: não, coelhinho, caralho, eu não aceito nada menos que 30 mil na bunda, né? Eu tava pensando, vai, putz, o cara escargou, né? Toda festa infantil, né? Vai chegar, ó, tira um coelho da cartola. Não, mas quem se mandou tirar 30 mil do cu. Né? Aí eu falei, puta, não dá, eu vou ter que fazer essa charge. Eu não ia fazer, né? Eu achei que era muito ofensivo, mas eu tinha visto, eu só vi agora. Aí eu acabei fazendo a charge, tá, o mágico lá segurando o coelhinho mesmo, e o sujeito falando, o coelhinho, isso aqui não é nada, meu. Porque tem um senador aqui em Brasília que tinha 30 mil da cueca. Eu só editei, né, que eu ia colocar 30 mil da bunda, eu falei, não, hein, vai dar arroz, colocar o da bunda, porque eu também publico no perfil do Vida Colônia, então eu falei, não, deixa eu censurar, fazer uma autocensura nisso aqui. Mas aí no grupo de amigos da gente... No grupo de amigos da gente, que só tem filho da puta, eles pegaram esse desenho do Flávio, reeditaram, trocaram o texto pra substituir por no cu. Trocaram assim, porcamente. É. O cara meteu uma... Eu faço a letra bonitinha, o cara foi e meteu uma Arial. Pra ficar extremamente agressivo mesmo, entendeu? Não, é. Não, mesmo tipo, coisa que merece ser agressivo. Puta, né? Mas assim, essa é apenas uma das inúmeras charges que o Flávio Soares posta muita diariamente. Muitas charges. Olha só, preciso pagar boleto, gente. É assim, quase uma máquina de charges. É uma máquina de charges. Não, assim. Não é? Inclusive, ele tá ali sempre fazendo alguma enquanto fala com a gente, certeza. Tá ali... Não, eu tô desenhando um intrigante. Depois eu vou fotografar e vou colocar no... Mandar no grupo pra você postar nos perfis. Boa, boa. Beleza. Tô testando uns crushzinhos. As coisas, ó, que a gente fica fazendo lá. O Wagner Abril, ele comentou aqui no chat. Charge extremamente ofensiva. Adorei. Então vai lá e assina o PicPay agora. O que você faz com R$5 por mês, porra? É, o que você faz com R$5 por mês? Você enfia no cu, porra? Enfia no cu do Flávio, então, que é melhor, caralho. Porra, é melhor do que enfiar no cu do senador, né, bicho? Eu pelo menos dou algo em troca. O senador nem isso. É justo. Num outro assunto não relacionado com nada a ver com enfiar coisa no cu. Até porque a gente precisa em algum momento mudar de assunto, né? Afinal, hoje é sexta-feira, né? É sexta-feira, exatamente isso. Eu marquei pra ir amanhã fazer... Como é o negócio, Maíra? Pedóloga? Como é? Não é pedófilo. Não é pedófilo. Não é. Não é pedófilo. Não é pedólatra também. Pedólatra. Não. É o que é o nome do negócio? Podólogo. Aquilo que a Elba tava estudando. Mas a Elba não aprendeu direito, né? A gente sabe que a Elba não aprendeu. A Elba largou o curso da metade. Assim, digamos que Dudu Salles andou furando lençóis da cama de tanto esfregar o calcanhar no lençol. Não foi furando. Ele ficou puído, é diferente, não foi furando. Uhum. Não tem um espinho no meu pé. Ele é áspero, é só isso. Eu tenho uma experiência com isso, não chegou a desgastar lençol, mas quando eu vou tirar o pé da cama, que ele encosta na cortina, ele meio que parece um velcro, ele dá uma... Caralho! Meu calcanhar dá aquela raspada assim, eita, né? Então, cara, e eu tô assim, juntou o fato de que eu tô há meses sem usar um sapato. Eu fico só de chinelo, descalço. Você vê, né? Não usa cueca, não usa sapato, é isso aí. Não, a unha eu corto, tá? Quarentena. A unha eu cortei, sei lá, duas vezes ao longo da quarentena. A unha tá no tamanho. Tá no tamanho aceitável. A unha tá de boa. Mas o ponto é que, assim, o calcanhar tá mega zoado E chegou num negócio que tava machucando mesmo. Eu já ficava sentindo como se tivesse, sei lá, um corte no meu pé que tava em carne viva por baixo. E eu não consigo resolver essa parada. Eu perguntei pra Mayra se ela tinha, sei lá, uma lixa, uma motosserra, uma parada pra passar assim pra ver se... O esmeril, né? Pra tirar. Aí Mayra falou, não, você tem que ir num... Podólogo. Eu quero falar podólatra toda. O que é podólatra? Existe algum... A palavra podólatra existe? Não, eu não sei. Enfim. Eu tenho medo de pesquisar no Google. É, eu também tenho medo de pesquisar no Google. Eu falo isso. É, e aí o resultado é que a gente vai, eu vou, né, nesse porra desse podólogo amanhã. Que a Mayra foi mostrar vídeos de como é que é o negócio do podólogo, não sei o que e tal. Que pega um bisturi, enfia no pé e sai arrancando as peles mortas e tal. Deu um certo cagaço, um certo medinho sobre isso. É, a cara do Belotti, que também não gostou de ter um bisturi não, rasgando seu pé. Eu viajei agora, não um bisturi, mas viajei na minha infância. Meu pai, eu acho que esse lance desse pé, que fica o calcanhar meio de calo, é como eu tô imaginando. Um pouco extrapolando o meu. O calcanhar meio áspero, meio de calo, assim, ao redor. E em alguns casos, ele chega a rachar e fica isso, a fissurazinha do que era calo e rachar. Meu pai, meu pai ficava horas, assim, sabe, com... Ele tinha tipo uma lixazinha, uma lima. Ele deixava o pé molhado e ficava assistindo televisão e raspando, assim. O que eu ia assistindo era distração. Aí saía, ficava tipo lixando, ficava um pozinho, assim, onde ele aparava, botava um panozinho. Ah, e esse, era um roteirozinho que dele, cena, daquela... Né? Que cena! É. Talvez esse podólogo vai fazer algo parecido, só que tipo, é uma fortuna que o pai fazia, né? Não sei. Olha, eu cobraria o triplo pro Dudu, entendeu? Porque eu já vi esse pé horroroso já. Eu sei muito bem o tamanho dessa unha que deve estar aí, que o que ele considera aceitável não é aceitável. Não, não é mesmo. Minha unha não está grande, para com isso. Olha, temos aqui tênis que foram furados por essa unha. Sim, e ele ainda choca a sociedade usando aquelas sandálias abertas na rua, entendeu? Exato. Ele para chocar a sociedade com aquelas unhas horrorosas. Primeiro vamos deixar claro que, um gavião. Que usar sandália na rua é socialmente assim. Dessa podóloga. O Lorenzo Portela comentou aqui no chat dizendo que podólogo é quem tem tesão por pés. E que eu tô sabendo das coisas e tô me fingindo de louco. Eu juro que eu não tô. De verdade, eu não tava nesse caso, porque é realmente uma palavra nova. Eu nunca fui num podólogo na minha vida. Então eu realmente não sei. Mas tem uma história de uma amiga nossa que uma pessoa fez a podóloga no meio da rua pra querer tirar foto do pé dela. Não foi só tirar foto do pé dela. É, assim, eu não vou falar nome porque é sacanagem com essa pessoa, mas ela é uma pessoa super do bem, assim. Ela é muito boazinha, muito na dela. Mas, assim, ela foi abordada por um cara que pediu primeiro pra tirar a foto do pé dela. É. Ela se recusou. Cara, não, eu estou fazendo um ensaio, não sei o que lá. Uma exposição de não sei o que, sobre pés do Brasil, uma parada dessa. Aí ela falou que não, aí ele... Não, mas você tá com essa melissa, essa sapatilha, assim. Então, deve dar um chulezinho, né? Aí, ui, rapaz. É, amigo. Termina a história. Não, foi, não parou aí, termina a história. Não, não vou contar o resto, não. Claro, não vou contar. Aí tá fazendo chamadinha pro superchat pra ver se alguém vai pagar pra contar. Quem pagar a Mayra conta a história, não. O que acontece é que o cara realmente, sei lá, quis cheirar o pé dela. E aí foi no ponto que ele falou assim: miga, sua louca. Vai rolar. É, pula fora que não dá certo isso não, entendeu? Cara, acontece cada coisa contigo, Mário. Não é comigo, não! O podólogo é o especialista, o podólatra é o fetichista, é o fetichista, acho que é por aí. É, eu confesso que eu não tenho essa noção, porque eu não sou aficionado em pés, não é um negócio que eu realmente percebo. Olha, tanto é que o meu, segundo, eu só fui descobrir que eu tava com o pé mega rachado assim, quando o Mário começou a brigar comigo. Dos lençóis, porque a gente tem realmente os lençóis que eles estão, tipo, puídos e com alguns com furo já por causa disso. E especificamente, pra mim, isso se tornou um problema, não pelo lençol, porque, foda-se, o lençol tá puído, vira pro outro lado, tá tudo certo, não é um problema. É, vai ficar gente, puído na cabeça. Gente, eu sofro muito! Alguém, por favor, seja solidário! Mas foi nesse momento que rachou, assim, de ficar machucado mesmo, de ficar andando com dificuldade. Falei, sangrar. Ok, talvez eu precise fazer alguma coisa em relação a isso, e aí vou fazer, vou num podólogo. Amanhã eu estou curiosíssimo pela experiência. Não, imagina o tanto de vídeo que vai fazer, vai não postar fazer no vídeo. Stories, vai ser não, uma não, coisa. Stories, mas vai ser uma coisa de louco, né? Stories vai fazer. Vai dar nome pra cada lasquinha de unha que sair. Daqui a Creuza. Mas Fábio, você tá tirando essa onda toda? Você já foi no podólogo alguma vez? Fui, porque quando eu era jovem, na adolescência, eu tive um problema sério de unha encravada. Precisei extrair as unhas dos dois dedões do pé. Que gostoso! É, infeccionou, a coisa ficou feia, por sorte eu não perdi os dedos, né? Uma coisa bem feia, tive que extrair os dois, e aí eu precisei, fiquei um ano indo em podólogo. Pra poder... Ah! Pra quê? Pra poder garantir que a unha ia crescer no lugar certo? Pra cortar a unha, tal, quando ela tava crescendo e tal, e pra garantir que não ia encravar de novo. Até hoje eu tenho a minha unha, ela cresce, as pontas, né, fechando pra dentro do dedo. É uma bosta pra cortar minha unha. Caralho, que louco. Minhas unhas eu sempre cortei, então, quer dizer, eu sempre cortei não. Na verdade, minha mãe cortou minhas unhas durante muitos anos, né? Então, desde que eu era criança, adolescente. A minha unha, pra você ter uma ideia, quando corta, diga assim, no canto, imagina que aqui, né, o polegar é como se fosse o dedão, nesses cantos aqui, ficou um puta de um buraco, que era a unha cavando ali. Né? Nossa! Crescendo torta. É uma bosta. É uma garra essa merda, né, unha não. É uma garra, tem que tomar um puta de um cuidado. Nossa, se encrava, fodeu. Durante boa parte da minha vida, minha mãe cortou minhas unhas. Quando eu morava na Bahia, minha mãe cortava minhas unhas. Quando o Mayra surgiu na minha vida, acho que minha mãe pensou que, não, a partir de agora, Mayra vai assumir. Passou o certificado de posse. Né? Mayra vai assumir isso, né? Só que Mayra, ela nunca demonstrou nenhum interesse em cortar minhas unhas. Agora vou fazer uma denúncia aqui. Ninguém pode culpar. Não, fazer uma denúncia. Acho que assim, eu acho que tá no contrato matrimonial. Você casou, quem lhe assume, ela tem que necessariamente fazer alguma coisa. Uma delas é cortar minhas unhas. Eu ensinei a lavar o rosto. A tomar banho direitinho. A trocar a meia. Ah, trocar cueca. Na verdade, eu parei de usar cueca, mas é uma discussão. Olha, eu diria como advogado, você já tá no lucro, já que ela casou com você, entendeu? Não reclama mais de nada, não. Ok, não vou discutir isso, não. Pois é, eu sofro muito. Mas o ponto é que, assim, no momento que minha mãe cortar minhas unhas, e Mayra nunca fez esse movimento de deixa pra cá, vem cá, amor, deixa que eu corto suas unhas agora, eu tive que me virar com isso. E, cara, não foi fácil, porque aí é aqueles cortador de unha, e aí, gente, é muito complexo fazer isso com a esfera toda, entendeu? Mano. E tem que esperar chegar num tamanho muito grande pra que eu seja capaz de cortar. E aqui em casa vira assim, ó. É, corta com cortador de unha. Ricocheteia pela casa, é uma coisa. Às vezes os gatos saem brincando, né, batendo assim pela... Quando eu corto a unha no dedão, que sai realmente uns pedaços enormes, assim, é muito grande, os gatos acham que um bicho sai batendo pela casa, assim, é mó divertido, inclusive. Aqui em casa, a Simone também não assumiu essa brincadeira, não. Ah, é? Aí, ó. É claro! E no período de pandemia, que eu ia de vez em quando na casa da minha mãe, mas todo um processo, né? Ela fazia umas comidas pra gente, tinha por fora, pegava pela grade... Deixava, tá? Simone sugeriu, você vai lá, você assim, bota o banquinho lá de fora, bota o pé dentro da grade. Ela faz. A mãe faz isso de boa. Mas eu espero crescer mais um pouquinho e me esforço e alcanço e corto. Caraca, vocês são uns incompetentes, cara. Cortar a unha do pé, caramba. Falou aí, fodão, cortador de unha aí, Você corta a unha aí, caralho. Quando percebe que precisa, demora a perceber que precisa. Eu não saio de sandália na rua. Em casa eu também não vou. Eita, quando eu vejo já tá gigante. Você começa a sentir o tênis apertado. Na verdade, o que eu percebo, na verdade, quando tá na hora de cortar, é porque às vezes eu coço, sei lá, as costas da minha perna com o meu outro pé. Aí eu descubro que tá grande demais quando eu começo a perceber que eu tô sangrando. Porque sangra! Eu pego, sei lá, o pé direito pra coçar as costas da perna esquerda. Aí eu falo assim, nossa, minha perna tá arranhada, onde foi que eu cortei minha perna? Aí eu vejo que é porque sangrou. Por causa da unha que tá muito afiada. Aí eu falei, ok, talvez esteja na hora de cortar as unhas agora. Meu advogado, Júnior, as unhas de Dudu, nessa situação, pode ser considerado arma branca? Porra, olha, pode sim. Limpinha. Eu já vi essa unha de Eduardo Salles, ela no pé dele corta mais do que qualquer coisa, entendeu? Que é uma garra. Se não mata. É a garra amarela. É isso. É aquela, entendam, pessoas, é aquela unha que fica amarela na ponta, sabe? Mas não é normal? As unhas não ficam amarelas na ponta? Não é normal isso? Não, é normal. Ai, digo mais. Eu achei que era padrão, então não ia ficar vazio. Se não matar. Porque cortou você, mata por causa da infecção ou então de nojo. de nojo, com certeza. Bom, o Vitor Hugo, ele comentou aqui no chat que a unha da avó dele, se pegar no olho, faz um estrago pesado, que é quase um... que é uma unha dura da porra. Eu... Então, a minha nesse nível, é um problema da minha também. Okay. A que cresceu nova é dura pra caralho. É, e aí, pra cortar, bicho, não tem jeito. Mas você vai em podólogo hoje em dia? Ainda não, né, Flávio? Hoje você se vira sozinho. Não, eu não vou. Não, eu não vou, eu me viro sozinho. Entendi. Belote, você já foi em podólogo alguma vez, Belote? Não. Mas hoje sua unha é você que corta, Simone? Eu mesmo corto, não. Simone, se eu dependesse de Simone pra isso aí, eu tava ferrado. Carlos Júnior, e você, Carlos Júnior? Você vai em podólogo ou não? Claro que não. Ah, por que não? Não é pensando em coisa de macho, né? Se você é macho... Não, caralho, porque eu consigo cortar minha unha, entendeu? Do pé, da mão. Mas eu também consigo cortar, não é sobre isso a informação. Eu nasci com essa capacidade, entendeu? De cortar minhas próprias unhas do corpo. Entendi. Então, você quer dizer que sua mãe nunca cortou suas unhas? Não. Quando não. Era bebê, talvez. Você bebê, você já cortou suas unhas sozinho? Aí eu não me lembro, não me recordo. É, tem que ter fotos e vídeos disso. Como não tem, eu cortava da minha bebê. Mas um ponto, eu defendendo aí o partido que vai ser igual de Dudu aí, não é o de conseguir cortar, é perceber que rápido que precisa cortar. Eu demoro a perceber que precisa. Cara, eu vou te falar que eu até percebo com certa facilidade, mas eu enrolo depois disso. Porque entre eu perceber e se tornar um problema, há uma distância, entendeu? Eduardo, sabe, joga. De novo, eu já vi o tamanho que você deixa sanguíneo no seu pé. Você, quando você percebeu, já tá grande pra caralho, entendeu? Não, é o que eu tô falando. E segue depois. É o que pra mim é o seguinte, Eduardo Salles, olha o padrão, vou te dar um padrão de vida, tá? Quando você olhar para o seu pé e você não conseguir chegar mais à ponta do seu dedão, é porque a unha tá grande pra caralho. Você tem que cortar essa merda imediatamente. É a mesma coisa do barriga do pinto. Você olha pra baixo, não vê o pinto, você tá gordo demais. Entendi. Se você exatamente. Não vê mais o pinto, você tem que cortar ele fora. É essa a lógica. Não, quando você vê a ponta do pinto, aí sim, você corta ele fora. Mas, Júnior, eu gosto da sua teoria, mas tem que estabelecer aqui qual é o ângulo que você teve que olhar pro seu dedo. Porque eu olhei pro meu dedão do pé aqui agora, dependendo do ângulo, eu vejo a ponta dele. Então a gente tem que. Só se olhar por baixo do seu pé e você ainda tá flexível assim, do lado, sabe? Tem que estabelecer critérios, Júnior. Critérios, porra. Bom, vamos aí, Eduardo Salles. Bota seu pé no vídeo aí, Eduardo Salles. Vamos ver. Eu não tenho capacidade de colocar a perna tão alta assim. Não vai acontecer isso. Eu não preciso disso. É, não vai acontecer isso. De verdade, não vai. Mas, cara, é uma questão de estabelecer critérios. Se eu estabelecer critérios, eu sou capaz de segui-los firmemente. Hoje, mais cedo, eu tava conversando com a Mayra, porque a Mayra queria assistir alguma coisa na Netflix, na Amazon. Ela perdeu, sei lá, uma hora e não conseguiu escolher algo pra assistir. Ela comentou pra mim, aí eu fiquei passando pra lá e pra cá, não achei nada pra assistir e tal, parei. Ela gastou uma hora apenas vindo a porra do catálogo sem escolher nada. Eu falei, isso é falta de critérios. Eu tenho critérios. Eu, antes de parar pra ver o que eu vou assistir, eu já chego decidido. Eu vou assistir um filme ou uma série. É a primeira decisão que eu faço antes de ligar o Netflix. Na segundo momento, se eu vou assistir um filme, é um filme que eu já vi ou é um filme que eu não vi ainda? É o segundo momento antes mesmo de eu começar a mexer. E a partir daí eu coloco o limite. Eu posso fazer, sei lá, 3 scrolls. Se eu não achar nada legal, volto e assisto alguma daquelas coisas e pronto. Porque senão fica preso, cara. É critério. Mesmo não, isso é toque. Isso é toque, Eduardo Sacchi. Não é toque. Não é toque. Isso é toque, Eduardo Sacchi. Eu vou aí mudar sua pasta de novo o nome dela, Eduardo Sacchi. É estabelecer regras. Você coloca regras claras na sua vida. O Netflix tem a opção ali adicionar a sua lista. Se você coloca os filmes ali na sua lista, que você quer ter só você olhar ali. Mas eu sei, mas assim, eu não sei a sua lista como é, mas a minha tem, sei lá, 1000 títulos, porque eu quero assistir quase tudo. Então, não é simples. Então, assim. Mas depois que você assiste, você tira eles da lista. Quando é filme, quando é séries, ele continua lá durante muito tempo. Não, ele continua até você terminar de assistir a série. Exatamente. Não é muito certo. Você termina de assistir a série, aí você tira. É, mas tem séries que estão ongoing, então ela continua lá até acabar. Ongoing. Ai, desculpa. Ongoing, olha só. Desculpa pelo inglês, Mayra. Eu sou do time da Mayra. De vez em quando é mais divertido você escolher o que você quer assistir na Netflix do que você ver alguma merda na Netflix. Então, eu sou do time da Mayra. A diversão toda é essa, cara. É, você ficar fuçando Netflix, é você ficar fuçando a Amazon, ficar fuçando o Vivo Play. Nós somos velhos, Eduardo Salles. Nós somos velhos. A Netflix é como se fosse o nosso jornal, entendeu? Que a gente tem que abrir todo dia e dar uma olhadinha. São coisas assim. Faz não precisa ler a matéria, só folhear já tá bom. Então, mas porra, esse é o problema. Eu abro todo dia. Se folheia, lê o título, tá ótimo. Eu abro todo dia, vou naquela parte de eu novidades, comecei. Sei lá, novo no Netflix. Aí eu vejo as novidades e coloco adicionar na minha lista. Aí fodeu, velho. Minha lista é impossível de acompanhar. Não, meu, o foda foi assim: eu comecei a discutir com o algoritmo. Porra, você não me conhece? Como é que você não sabe o tipo de filme que eu gosto? Como é que você não é capaz de me indicar um filme pra assistir? Em defesa do algoritmo da Netflix, você é muito difícil. Você dentro do seu Netflix, você pode criar um perfil só pra séries ou um perfil só pra filmes. Não, mas Mayra é difícil mesmo, Flávio. Mayra, a gente vai, sei lá, sábado à noite, o dia de a gente assistir filme em casa. Fala, Mayra, você quer assistir que filme? Ah, não sei. Qual estilo? Ah, não sei. Você quer ver a comédia? Ah, pode ser. Bota a comédia. Nossa, que idiota. Mayra, você quer ver um drama? Ah, pode ser. Nossa, que filme chato. Mayra, você quer ver um filme de, sei lá, um thriller? Ah, pode ser. Nossa, que filme pesado. Não podia nem ver outra. Isso é muito forte. Porra, velho, é foda também, bicho. Não, isso, eu critérios. Entendo completamente. É você que tá escolhendo as coisas. Mayra, deixa o Dudu mais escolher nada, não. É só comédia romântica, melosa. Pois é. Igreja Anatomy. Senão, porra. Mayra, não deixa o Dudu escolher, senão você vai ficar vendo os filmes do Adam Sandler em loop. Não, o pior de tudo é isso. É que... Ah, não, hoje vamos assistir filme velho. Eu tive que assistir Não Top reclame Gun. Que você adorou. Você adorou. Você adorou. A Qual gente... filme? Top Gun. A gente estabeleceu... Nossa, que vergonha, Dudu. Falei assim, Mayra, hoje eu quero rever filmes antigos. É, a gente reviu Top Gun. Cara, Top Gun continua maravilhoso. Hoje a gente vê ele com outro layer. Mas ele continua maravilhoso. Aqui em casa, hoje aqui em casa a gente... é foda, né? Aqui em casa a gente... Ah, hoje eu quero ver filme antigo. Eu vou assistir Fuga de Alcatraz... Poderoso Chefão, da o Dudu vai assistir Top Gun. Top Gun. Top Gun. É que você é velho, né, Flávia? Aí esse fim de semana a gente foi assistir o filme do Sheldon lá do... É, o do que tá... É, os Boys, The Boys in the Hood, que tá na Netflix. É. Ah, é, esse eu quero ver. É assim, é legal, assim, é baseado numa peça, mas então, Mayra achou chata. Ai, é chata. Aí é pesado, aí entra no meu ambiente. Não foi. Olha só. Deixa eu falar uma coisa aqui. Você parece uma ex-namorada minha do Tinder, que quando eu falei pra ela que eu gostava de música dos anos 80, ela falou que eu gostava de música clássica, então. O Top Gun não é velho, é contemporâneo à nossa idade, caralho. Sim, mas assim, ver Top Gun, que é um filme de menino. Não é um filme de menino. Não é um filme. Aquela cena de vôlei. Peraí, bem tecnicamente claro é de meninos. De meninos que gostam de meninos, mas é de meninos. Top Gun não é um filme de menino. Top Gun, talvez. É, Top Gun que é um filme de menino, eu concordo com você. Top Gun. Tirando toda a parte que hoje a gente consegue enxergar como ele é homoafetivo muito. Não, não é ser homoafetivo. Vai break away, meu filho. É, ele é apaixonado pelo cara, é só isso, tá tudo bem. Tem muitos closes, tem muita tensão sexual entre os dois. Mas vamos lá. O problema, assim, você vê Tom Cruise com aqueles dentes amarelo de nicotina antes do clareamento. Né? Você vê o roteiro, os diálogozinhos, sabe? Ela não consegue criticar o filme. O filme é bom, eu não consegue criticar o filme, não tem jeito. Eu nunca reassisti esse filme. Meu, tá lá nos anos 80. Cara, eu quis reassistir. Deveria porque vai ter a continuação. Vai ter a continuação ano que vem, né? Então eu quis resistir pra isso, pra ficar mais fresco na minha mente. E valeu a pena, tá? Valeu realmente a pena. Não tô dizendo que não valeu a pena, não. Recomendo a todo mundo. Assista Top Gun, que ainda é um ótimo filme, tá? Assim, talvez não seja tão bom quanto outros clássicos, que também a gente já... Eu só lembro de uma cena dessa porcaria, desse filme. Qual? Que é eles cantando... You lost the love feeling. Sim. É a única cena que eu lembro dessa vez. Que a Maggie Ryan... Eu me lembro desse filme inteiro. Aí, ó. Você tinha vários sonhos molhados. Ah, eu lembro também da cena em que a moça tá cavalgando e tá andando com a moto. Ela fica fazendo pirueta no cavalo. Ah, não, isso é Top Gun. É melhor. Correndo com a moto junto com o Cássio. Eu lembro da cena do voleibol. Eu lembro da cena dele pegando Guns e abraçando no mar porque ele tinha morrido. Eu lembro do high five do cara lá no final do filme, porque porque o gelo se quebrou. Como e viraram amigos no final. Como transpiram as pessoas nesse filme, né? Eu lembro de toda essa merda na cabeça. Como transpiram? Puta que pariu. Eles transpiram óleo, né? Transpiram óleo. É isso que é o mais interessante. Mas enfim. Eu não vejo. É o auge da estética de publicidade do Tony Scott, né? É. E, gente, tá tudo bem. Não julguem, não julguem. Tem coisas piores que pode fazer na sua vida. O que ele fazia com classe, o Tony cagava, né? Assim, de novo, não vou entrar nessa vibe, porque continua sendo um filme muito bom, tá? Eu recomendo, de verdade. A gente assistiu naquele dia outro que esse envelheceu ainda melhor, que é o filme do John Travolta, Michael, Anjo e Sedutor. Que é aquele filme que o John Travolta... É um anjo. É o anjo... Caralho, esse filme é muito ruim. É um anjo gordo, bebum, viciado em açúcar. E eu é que sou chata. Mayra, você adorou o filme. Mayra, você adorou o filme. Deixa de querer pagar de fodão agora. Não faço ideia de que filme é esse. Esse filme é maravilhoso, cara. O John Travolta, ele é um anjo. Ele tá na Terra, ele é um anjo. Só que ele é um anjo gordo, velho, de saco cheio. Que ele gosta de brigar com touros. Ele tem uma missão pra fazer e é isso, entendeu? Não, e o mais legal é que... E em algum momento, porque é o filme do John Travolta, né? Ele tem que fazer alguma dancinha num bar. É o filme de John Travolta tentando reencarnar em bar sábado à noite. Mas assim, quando você contrata... aquelas coisas que acontecem com os filmes de Hollywood que não dá pra explicar, né? Os caras têm uma boa ideia, fazem um elenco legal... Penso ali, não vai dar pra fazer, tem um orçamento bacana e tudo, mas de repente acontece uma merda no meio do caminho e fica um filme desse tipo, né? Pois é. Não, foi tipo, esse filme aí foi o seguinte, Flávio, foi na época, ele tinha feito um pouco antes aquele filme que ele tem... Caramba, voltou! Falei que eu ia voltar! Eu voltei de banho tomado. Elba chegou na hora certa. Na cama com Elba, vamos lá! Na cama com Elba. O Palheiro, a gente tá falando agora sobre clássicos, filmes clássicos como Top Gun, em que a gente tinha o Tom Cruise extremamente suado com... Como é o nome do cara? Era o Val Kilmer naquele filme, é isso? Val Kilmer. Que a gente reviu esse filme outro dia e a gente conseguiu vê-lo com camadas que nos anos 80 a gente não era capaz de identificar. Mas que agora a gente identifica facilmente que na verdade é uma história de amor entre o Tom Cruise e o Val Kilmer. O filme é sobre isso. Não, a menina tá ali sobrando, velho. Totalmente, totalmente. E a gente tava comentando sobre como, sei lá, os filmes dos anos 80, eles tinham esses layers, essas e camadas. E como eles são suados no filme. Sim, malhados. A pinta, né? Porque naquele tempo, a Força Aérea não aceitava esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de disfarçar. Aí, quando falou assim, malhados, ela até babou um pouquinho, vocês perceberam isso? Não, eu tô babando que o remédio já tá fazendo efeito. Mas aquele filme Top Gun foi assim um marco, né? Foi um marco por quê? O que aconteceu com você com esse filme? Olha, ela já tá. Não, um marco assim, porque o pessoal da minha idade descobriu o Tom Cruise e descobriu o Val Kilmer. Entrou na puberdade quando viu o filme, né? De quando foi o filme? 80 e pouco, 87, 88, alguma coisa por aí. Era bem na fase do perigo mesmo. Eu tô rindo aqui. Tem um cara aqui, o Antônio Arthur, comentou no chat. Elba de banho tomado? Vixe! Eita, papai! Eu sempre gravo de banho tomado. Tá bom. Você é o único porcão que grava. Flávia, você não veio com essa não, que eu lembro muito bem do fato que vocês paulistas não tomam banho antes de dormir. Vocês ficam o dia inteiro na rua, trabalhando, volta pra casa e vai dormir sem tomar banho, tá? Eu morei na sua casa. Tomar banho no dia de manhã? Há anos eu trabalho em casa. Mas aí você toma banho, sei lá, de manhã. Eu sei disso, Flávio Soares, eu sei. Eu morei com você. Você faz piadas com o meu cofrinho, mas eu lembro muito bem todas as vezes que você não tomou banho antes de dormir, tá bom? Eu lembro. Eu tenho anotado no caderninho do rancor esse tipo de coisa, viu? Tomar banho pela manhã pra acordar, porque senão eu não conseguiria trabalhar o dia inteiro. E se tomar banho de noite, não consegue dormir? Eu não sei, é porque se tomar banho... Eu não consigo. Se eu chego em casa assim, vou tomar banho e dormir, eu não consigo não. Tem que dar um espaço ali de umas 3 horas. Não perco sono. Gente, como? É porque vocês não têm o chuveiro relaxante com mãozinhas. Vocês zoaram meu chuveiro. Qual a marca desse chuveiro? Qual é? Cardal. Vocês zoaram meu chuveiro? Cardal, Rico. Vocês zoaram meu chuveiro, mas agora vocês não entendem como é relaxante, cara. Você toma banho. Não, eu tô tô aqui sugerindo ainda, acabei de falar para o meu homem senhor, a marca. Oh, apaga a luz do banheiro, fica só a luz do chuveiro acesa, você toma banho, nossa. Banhozinho quentinho ali. Você já sai de lá, ó, no ponto. Se você tomou um vinhozinho ou um uísque antes, você sai pra lá do ponto. Daí inclusive. Pode sair até morto, afogado do banheiro. Não é pra tanto assim, mas tá tudo bem, tá? Não vamos entrar nessa vibe, não. Cara, o sono da Elba tá me dando sono. Caraca. Ah, é um soninho tão bom. É um soninho tão bom. Elba, o que é isso? É um soninho químico. O olho, vocês estão vendo meu olho ainda ou não, né? Só um santinho, só. Estão vendo sua pálpebra, né? Seu olho não. Essas palavras não servem pra nada, não, viu? Nem tu me dizer. Elba, o que é esse negócio aí na tua mão aí? O que houve com sua mão? Aquela tá ortopédica, não presta pra nada. Mas você tá com o que? É, pra andar de skate. Ah, é o último. Eu tô com tendinite. Ah, tá. Entendi. Ô, Belote, isso cai como EPI pra andar de skate, Belote? Você que é o rei da EPI. Eu uso, porque eu tenho, a gente chama de wrist guard. É uma talazinha que se fecha e tal, que tem uma talazinha por cima e por baixo. Mas basicamente é pra escorregar quando você cair, assim, pra não ralar a mão e não torcer muito forte. Mas que EPI você usa, galera? Ah, isso aqui é igual a botar no dedão. Botar no dedão? Oi? Isso aqui é igual essa que o Belote falou, só que colocaram o dedão aqui. Ah, tá, o dedo polegar, você quer dizer? É, conhecido como polegar. Isso, é porque o dedão, na verdade, o dedão é esse aqui do meio. Esse aqui é o dedão. Não. Esse é o polegar. Não. Sim. É que no pé, esse é o no pai pé, de todos. Esse aqui esse é o dedão. Pai de todos. Ah, é muito ó, difícil. É assim, é dedo mindinho, dedo mindinho, teu vizinho. Sim. Pai de todos. Eu não consigo. Maior de pai todos. De todos. É maior de todos. Na Bahia é maior de todos. Pai de todos. Fura bolo e mata piolho. Na Bahia é maior de então, todos. Então, esse aqui seria o mata piolho. Qual que é? O polegar ou mata piolho? Polegar ou mata piolho? É o polegar. Entendi. Muito bem, a gente virou a Eliana agora. Os dedinhos. Mas é mínimo, médio, é mínimo, anelar, médio. Antes de você dormir. Dudu, vai no podólogo. Furabolo é o melhor nome, velho. O dedo furabola. É, daí começa assim, né? Mínimo. Me ouviu. É, o anular, o a não sei o quê e o furabolo. Elba, o Antoninho Arthur perguntou aqui no chat pra você. Especialmente, peraí, pergunta especialmente pra Elba aqui, Antoninho Arthur. Elba, tem possibilidade do Mona Lisa voltar, nem que seja pra aqueles especiais de Halloween? Especiais de Halloween? Tinha algum especial de Halloween? É, não sei. Eu não sei. Quem era do Mona Lisa era você, não era eu. Então eu acho as que... histórias de terror que você ficava se pelando de medo. As coisas que dão medo. Aquilo era foda. Mas, não, acho que não, né? Eu acho que teve um. Eu acho que a Raquel e a Phoebe fizeram. A Raquel e a Vivi fizeram um, não fizeram? Não sei. Não manjo. Não manjo o suficiente. De qualquer maneira, o Gonzaga Soares mandou 10 reais no superchat dizendo que sextou pra ele e ele já ficou na expectativa desse papo gostoso. Olha. E hoje, com a Elba de banho tomado e bocejando na cama, tá ainda mais. Tá uma coisa. Eu tô a 10 segundos. Eu tô a 10 segundos de deixar o celular cair e já virar pro lado roncando. 10, 9. Se não desligar, seria maravilhoso se a mãe do Flor, a contagem regressiva caísse, né? seria bom demais um negócio desse. O Carlos Júnior, voltando pro assunto que empolga e importa a todos nós, assim, no ambiente de aldeia em que você vive, já que dinheiro não existe nas aldeias do Tupi-Guarani, o que é que a galera esconde no cu por aí, hein? Rapaz, não sei, isso aí... São as intimidades de cada um. É a mandioca, cada um tem, é isso, João. É cada isso. Um sabe o que cabe, entendeu? Tem gente que não guarda cada nada. Cada um gente sabe que guarda... a dor e a delícia de ser o que é. Exato. Poesia maravilhosa, Valena. Eu acho, inclusive, Valena, que nesse momento, com essa frase linda que você soltou, é hora de a gente acabar com a live de hoje. Porque, assim, não dá pra ficar melhor que isso. Não dá pra gente encerrar melhor do que essa poesia que você mandou aqui da dor e da delícia de andar com a mandioca enfiada no cu. Isso é não, pura falei poesia. De ser que tá o que é. A mandioca já veio dos desejos de outro. É, que é falando de índio e de mandioca. Trem. É, mas ok. De qualquer maneira, eu falei... podiam pegar uns vídeos, né, do senador e editar com aquela musiquinha lá, né? Não quero ver você não chorar. Não, a música da. Não, mas eu quero ver você não chorar, não. Eu conhecia essa como a música do Saxonal, era só isso. Tá picotando tudo. É porque você tá com sono. Você tá picotando. Você já não tá mais entre nós, Valena. Você já está do outro lado. Não, tá picotando. Você não consegue entender nada. É tipo assim, vá pra luz. Olha a luz, vai transformar. Eu postei uma entrevista que eu fiz. Ela pode postar no chat, viu? Já tá lá no... Enfim, então se com a imagem do senador da república com 30 mil reais enfiado no rabo ao som de quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz, a gente encerra o Papo Contra a Quarentena de hoje mandando um beijo no coração pra ainda todos, bem que é no coração, as 35 pessoas que estão assistindo a gente ao vivo até o momento. Beijos no esfíncter. Beijos no esfíncter. Dependendo de quanto der no superchat, a gente muda o lugar. É. Um beijo de tá, língua. Gente, semana que vem a gente já vai ter no outro podcast. Essa equipe de podcast, ela é uma das equipes mais próximas à cúpula do governo federal. É verdade. Né? Super próxima. A gente tem eu que é vizinho. A gente tem um Júnior que trabalha na liderança do governo, é verdade. A gente tem muitas pessoas aqui. Sim. Inclusive, isso infelizmente é uma verdade. Inclusive, já vi o senador pessoalmente em algumas ocasiões. Já percebeu o volume na bunda dele também, não foi, Júnior? Pessoa... Não, isso quadrado. Não. Isso ele não. Te paga em envelope. Olha, eu vou dizer até que me espantou o tanto dinheiro, entendeu? Cabe daqui. Mas, enfim... É porque ele sabe esconder. É, esconde bem, homem. Nada, é muito bom esconder 30 mil reais assim, né? Deve ser. É, a gente tá tipo aquela história que faltou 6 pessoas pra chegar no Kevin Bacon. É, sim. Tem um. Tem. Então, a gente tá assim. Aqui a gente, poucos passos pra chegar na cúpula do governo. É verdade. Inclusive, eu não posso nem falar muito, porque eu conheço pessoas que terão, nessa semana agora, reuniões com ministros. Então, eu acho melhor deixar pra falar isso offline, não online, porque eu não quero me comprometer muito mais do que isso. Então, encerrando a live agora, beijo no coração todo mundo. Se você assistiu ao vivo, muito obrigado. Se você baixou e escutou com o podcast depois também, muito obrigado. Lembrando, assine o PicPay do tio Flávio. É o picpay.me/Flávio Soares com Z. Ou então o apoia-se.com/shortcuts, não é isso, Flávio Soares? Ai, gente, faz um doc, libera a tua conta pra fazer doc. Vamos fazer um pix pro Flávio Soares. O Flávio, ele é jovem, ele vai ser um pix. Nós teremos um pix. Pronto, aí manda um pix pro Flávio Soares, você assina lá, recebe umas tirinhas maravilhosas, com piadas sempre muito inteligentes, com aquele humor assim, super sofisticado, do tipo dinheiro enfiado no cu, porque esse é o tipo de dinheiro, que humor que é realmente sofisticado, tipo do Flávio Soares. Vocês viram a Carla Vilhena no Twitter? Não, porque ela... Que ela disse que o ministro, que a soltura do senador foi feita pelo ministro Barroso. Quinta série, berra ao fundo. Hoje eu tava vendo no Estúdio I, chegou uma hora que um dos comentaristas lá, estavam explicando o porquê do dinheiro na cueca, né? Eu acho que eu falei, uma das explicações que o senador poderia dar é que ele estava andando na rua, viu o dinheiro ali passando frio e resolveu guardar o dinheiro. Tá certo. Como se fosse ovos. Que ele tem uma relação muito íntima com o dinheiro que estão guardando. Não dá pra levar a sério a situação tão maluca. Maranhão. Que não tem como comentar a sério. É, eu concordo com você. Eu indicaria pessoalmente pro senador a contratar o escritório do Melo Rego, entendeu? Pra poder chegar e ajudar ele nesse percalço que ele tá passando. Eu indicaria. Advogados Melo Rego. Mas existe, é o grande jurista, tá? É bom porque o Melo Rego, ele faz assim, fica mais fácil. É mais fácil, mas com dele é... Ajuda na... Ó, eu vou ajuda. Deixar... O Max que vai com o Melo Rego, tem 50 que estão faltando, aparece rapidinho. Entendeu? Porque eu acho que o Melo Rego tem uma grande entrada lá com o Barroso e pode ajudar.